Na noite de lua cheia, terceira noite de sonho, tudo igual com a minha avó, sem faltar nada e nem pondo. Terno batindo, terreiro braseiro, voa com vento, cajá caindo com tempo na ponta da cumieira. Vovó chamava de canto e falava no meu ouvido, e sumia feito um zumbido de um enxame de abelha. Dizia onde tava o pote, eu não entendi de primeira, que debaixo da porteira onde pastorava o gado, debaixo do molde de talo marcado com a figueira, dormia um pote esquisito que vovô tinha deixado. E no arame farpado rasguei nessa lua cheia, atrás do meu pé de meio, meu tesouro abençoado. Ou não? Na sétima lua cheia, no dia de São João, a fogueira acesa, subiu o clarão, samba no terreiro, sobe o poeirão. Minha avó me dizia embaixo da porteira, não cabe lixeira debaixo do chão. A fogueira acesa, subiu o clarão, samba no terreiro, sobe o poeirão. Minha avó me dizia embaixo da porteira, não cabe lixeira debaixo do chão. Desenterrei a botija e desvendei o tesouro. Vovó me dizia com cara de choro, chorando entrava em desespero, porque dentro dela só tinha dinheiro, relógio, pulseira e cordão de ouro. Vovó me dizia com cara de choro, chorando entrava em desespero, porque dentro dela só tinha dinheiro, relógio, pulseira e cordão de ouro. Antes do nascer do sol.